show vai começar. Prepare-se, prepare-se. Prepare-se, prepare-se. Porque a sua adrenalina vai a mil. Experiência, competência e carisma. Esse é DJ Patrese. Agora, aqui, no incrível crocodilo. Agora é com você, Patrese. Caribe Show! Crocodilo, assim, ó. Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Ajeita a cara. Vamos nessa, Caribe! O crocodilo, assim, na moral! E a gente vai no agito! Tiaguinho CDs, assim, ó! Bola pra cima, meu animal! All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Dance, balance tudo. Caribe Show. É agora. DJ Sucesso do Pará. É aniversário do gordo hoje, dos Cachabás. Parabéns, gordo, felicidade, muitos anos de vida. Comemorando com seus amigos. Hoje aqui no Caribe Show, no som que ele dá valor. Pra cima! Patrese! DJ Patrese no comando do incrível crocodilo. Arrebenta, Patrese! tudo pra endoidar, garoto. Só se for agora. Everybody's going to the party, have a real good time. Agito, balança, estremece tudo, Caribe Show. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Crocodilo, o animal toca tudo do Pará. Vem-te embora, caçadores. Agora é incrível. Preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você. Bora de funk! Eu não preciso mais beber. E o que? E o que? Nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garoto. E o que? Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? Meu parceiro Thiago Tormento, tá por aqui comigo também. Um abraço a você, Thiago Tormento. E a Raíssa Camila, tamo aqui, ó. Bora em mídia. De camarote, só de boa. Ele, o Tileno, professor Barata, também sua esposa e seu cunhado. Tudo aqui, ó. Agora! Vamos lá! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença. Olha a onda! Me deu onda. Você sentando mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? Me diga essa mulher, te impressiona. Quando arrasta ela pra treta, não chama as amiga. Só é ela da puta. Ela aceita, mas tem que ser a mama então. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou o predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. O parceiro Natanzinho também, dos mal falados. Tá por aqui comigo. Aquele abraço, Natanzinho. Aqui do Patrese. Onde chegou o predador. E o bagulho vai doidando. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Mas senta com força pros meninos da favela. Vai pra cima, meu animal! O animal toca tudo do Pará. O top DJ do Pará. Declaro nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. E aí, maromba? E eles deram risada e falaram o que quer. Vamos nessa, vamos lá! Logo você, logo. E o que? E o que? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. E o parceiro empresário, o Quinho, também. E aí, Quinho? Fui, partiu a onda, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Reta guarda, pô. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda, é o Mandela. Fui, partiu a onda. Muita foto se desgraçado, já viu, né? Meu parceiro Regi Milreal também! E aí, Regi? E aí, abraço, moleque! Um abraço também, beijão pra Érica! Aqui no Croco! Minha mulher começou a discussão. mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Assim. Na sequência, eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você? E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Patrese. Essa novinha é terrorista, é especialista. Caribe! Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Crocodilo e forró no 12. É especialista. Assim, ó. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o baile, olha o baile. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito olha explosiva. O bico. Eu gosto do bico. Olha. Caixa baixa! Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Crocodilo. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. E olha, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Uhul! Só solta quando apagar. E aí, Caribe? Tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Incrível crocodilo. Sinta a pressão da dentada do animal. Me dê, papai. Patrese. Alô? Tô em Cuiabá. Faz ela sentir prazer na linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Varadanadinha no quadradinho do pai. Oi, varadanadinha no quadradinho do pai. Eu dou lance nela onde eu te ligo querendo mais. Varadanadinha no quadradinho do pai. Oi, varadanadinha no quadradinho do pai. Oi, varadanadinha do pai. Vidro fumê, rolando vários backs. Só no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. Jovinha tá gás, piu piu te sat. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. Caribe Show! Pra cima, pra cima, pra cima. E toma! Vem dançar, vem dançar! Hoje eu tô pesadão, carregando vários beats. É tudo que eu sempre quis pra mim ficar. Um abraço também, os ordinários. Tipo Bob, curtindo o som do Grovo, aquele abraço, garotos. Assim, ó. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Diferente, diferente hoje, ó. Essa mina é preparada, virou da espaço. O Max da Red aí, o Diego, GDS também. Aí Giovanni da Nike, tudo aqui, ó. Atenção, casa aberta. E o quê? Agora! Agora! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só! E o parceiro Fabinho também! Fabinho dos Malas! Vai, toma! É sempre aqui no Croco! Já se acostumou já o de caçar. Evoquei mamonas assassinas, evoquei também o time. Bora, Wellington! Toma! Wellington! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção. Anderson Casabete. Professor Barata. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. E o parceiro Derlan também. A noite. Ele que é o rei do poder, esse desgraçado. Bora, Derlan. A noite toda. Eu falo rápido, rapidinho. Pra ninguém entender. A noite toda, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Mais uma! Vai de funk, animal! Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O crocodilo chegou. Chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Bora no batidão. Bora no batidão, no batidão, no Caribe Show. O Patrese detona, detona, detona, detona. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Pra detonar a primeira. Um, dois, três, agora. Ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, ai, que é que tu tá? Ei, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não Toma. É legal. Muito caqueado! Tô passando mal, tô passando mal. Ó? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal. Por onde eu vi o tamanho acima do normal. Pipirinha é muita onda, meu irmão. arregaçado. Vai, toma, vai, toma, só do pop, vai, toma. Meu parceiro Fabinho também, o grande Luciano, o Marquinho, toda a galera aqui comigo, ó. Galera da Pedreira, aquele abraço do Patrese aqui, ó. Bora, Thiaguinho, CDS, pra cima, moleque. Essa parte é do Thiaguinho, ó. Bora, Thiaguinho. Bota, chama, me bota, dá, bota, dá, encaixa, me bota, bota, dá, encaixa, muito brabo, bota, bota, bota, fica enlouquecido, me bota, se você pra... Um abraço também, Ultra Breninho, Toro Negro comigo. Aí, Breninho, um abraço aqui, ó. Incrível Crocodilo. A Jamile Fernandes, a Emily Nunes, a Pamela também, as seguidoras do Croco. Um abraço, beijão. DJ do Pará, DJ Patrese. O Diego GDS, o Max também da Henry. E o Giovanni. Do jeito caqueado, no gingado, vai, vai, vai. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Agora! I wanna love you and treat you right. Bota essa pressão! Bota pressão, meu DJ! Pra cima! Toma, toma, toma! And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? DJ Patrese. É muita onda. E aí, empresário Quinho? Empresário Quinho e Raul, os caçadores do animal. Só o Raul. Pra cima! Também a tia Ela tá comigo, família pressão, sempre aqui, ó, pra cima, tia Ela. E aí, Tireno? Aí, essa cabina, Thiago dormindo, camarote, só de boa. Aí, mídia, opa, e o Derlan, no clima, no clima. E doida! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô Hoje. Eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar. Bora pra cima, agora! É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Pra cima! E aí, Lelê, tá Letícia Morangue! O incrível tá aqui, ó! No comando, o animal toca tudo do Pará. Se liga na batida. Hoje... Bora, mais caixa abaixo! Aniversário do gordo! Tá o gordo! Aniversário dele! DJ Pitoco! Fabrício Mix do Porradão Sonoro! Já presente com a gente aqui, ó! O cara mais ciumento do estado do Pará! Tá comigo! É no escurinho que elas ficam. Vamos, ele sabe. É Pitoquinho. Doida, imagine. Garçom dele. Olha o garçom Romário. Tamanho desse. Garçom não é pai dele, não. O meu camarada. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. O quê? E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagine então. Você dentro do meu carro. Mantendo o escurinho no banco do meu camarada. Agora! Escolhe o rumo e dá linha dentada. E dá linha dentada. Tentado. As molecas já estão na cima. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão. É muita onda. Uhul. Brasil. Uma sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. E a galera do Paysandu joga tudo pra cima. Agora! Vamos pra cima, papão. O que? O que? Galera do Bicola! Gritar campeão. Pra cima! Araújo, aniversário da Débora Souza hoje. Parabéns, Débora, felicidades. Um abraço, beijão do Patrese. Aqui, ó. Vai. É pressão. Vai girando, vai! Girando, girando, é o pai saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Toma, toma, agora! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Assim, ó. O gordo bico. O Caiozinho também, o Pichula, os Cachamacha! Fala ele, John! Toda a galera aqui, ó! Nome dos Marlos, do Pirinha! Engraçado, botou só um pouquinho de nome aí, ó! E aí, nenê? Agora vai! Vitão, segura! Aí, Diamante! Uma forra hoje! Vou te encontrar. Raul na área. Vou te encontrar. Fabrício Mix, o homem do porradão sonoro, tá comigo, é o famoso Pitoquinho. Bora meus caixa abaixo, pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, agora, agora, 3, 2, 1, vai! Porradão sonoro! O clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. O clima tá mil graus, a gatinha tá sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje vem, tem, vem. Porradão sonoro vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem, porradão sonoro vem. E o Benilson é, é quem vai comandar, tá? Didi Fabrício Mix vai agita a porrada disso. É envolvente e vem que o clima tá quente. Agora! Na batida, na batida. E dançando animal, dançando animal. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. 3, 2, 1. Agora! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o crocodilo que me espera. Fui, bati o crocodilo que me espera. Fui, bati o crocodilo que me espera. Alô, Melly, DJ Lohan que tá tocando. O crocodilo que me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: planos logo você. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o crocodilo que me espera. Batidão, no batidão, no batidão. E a galera vai no crime, o pra trás e detonando, detonando. E só quem tá solteiro dá o grito. E só quem tá feliz dá o grito. E só quem é do leão joga tudo pra cima aí, ó. Só quem é do Paysandu também joga pra cima. Caribe Show, já já tem forró no 12. Enquanto isso, o pra trás já arrepia. Arrepia do jeito pra trás. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto. É agora! Patrese. Bota na pressão, vai! Bota pressão, meu DJ! E agora? Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Na pressão, na pressão. Bora, bora. Aquece. Meu parceiro Gago! Família Pressão! Presente quando eu te Juninho também, agora aqui comigo, um abraço, Juninho! Também dos Justiceiros da Saudade, tá aqui comigo, parceiro Sidney, os caras doidos também do Sevilha, aqui ó. Meus sonhos, você é a mulher Vambora! Bora de menor, segura! É dos caixa baixa, aniversário do gordo! E o bagulho vai doidando, vai! Vai, pancadão! E o quê? E o quê? Vou na deitada, seguindo o meu crocodilo. Eu sou dos caixa baixa, esse aqui não tem vacilo. Curto DJ Patrese, o gordo malombente. Quando o Dinho pressão, Patrese, pode ter sem limite. Vou dar ali a deitada, moleque, sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, a condição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com a gente, vem com os... Vem, vem! Vem com os tops, vem curtir coco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar ali a deitada, você vai se amarrar. Caixa baixa, vai se apaixonar. Vem com os tops, vem curtir o coco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar ali a deitada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Banda 11, incrível, isso, Melody. Super Gêmeos do Mix. Toma, toma, toma. Mãozinha pra cima e dá de deitada. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Vem mamando, me mamando, vem mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, tá gravando? Tá gravando? Vai. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso. Oi, meu amor. Respirar. Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto. Eu tenho sorte de te conhecer. Vai! Sorte de beijar a tua boca. Bora, panca! Tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Gira, gira, gira, gira, gira, mais uma. Toma, toma, toma. E treme esse bumbum. E treme esse bumbum. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, tudo, treme tudo. Agora, agora, agora. Usados comigo, um abraço do Patrese. Assim, ó, é no Caribe. Pra curtir, pra dançar. Mais um. Agora. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, eu vou te fazer mulher. Ei, tio Lohan, fala pra elas assim. Que se Tá tocando pra quem tá cheio de tesão, mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, segura comigo, vai, relaxa comigo, vai, fica tranquilo. Vai, eu vou tacar em tudo.

Crocodilo. Beijo. E aí, Luciano, meu parceiro Marcílio também, toda a galera comigo aqui no Caribe, curtindo o Croco, os caixa abaixo também, parceiro Hélio, o Tupibirinho, o Nenê, meu parceiro Gordo que tá no berço, parabéns, felicidade, Gordo, o Vito ainda, Fabrício Mix, Borradão Sonoro, bicha maior também, meu parceiro Bigo, prefeito do Porto da Palha, te rasga, bicha! Babi dos Malas também! O Pichula pequenino, mas não enxergo ele! A Pichula! Vai pra cima! Diz agora! E o que? E o que? Agora, vamos lá! Vem dançando, vem dançando! Nossa, é difícil esse trombone! Laura Brasil também com a gente! Vamos nessa! Eu comecei a namorar pra tentar me consertar. E o que, e o que? Eu fiz de tudo pra mudar. Trocou bicho! Só que deu errado, deixa eu te contar. Pelo cinema. Diz agora! Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com fígado do que com coração. Vocês, vocês! Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Meus amigos, voltei. Tem muito solteiro já aí, ó. Para, bebê, eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, tô solteiro. O bora! Agora eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que teve fogo, então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu boto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. E o pancadão? Eu tô numa relação. Meu parceiro Hedley malucão também, aí Hedley! Aquele abraço, moleque! Na manho, grave, na moral, assim no Caribe, bem suave, bem light, o Croco. Se quiser brigar, pode se estressar, eu não vou discutir, vai falar que com a minha mão. Fala assim, ó. E o quê? Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Falar que com a minha mão, falar que com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. E aí, mulherada? Vocês que gostam? Colômbia. Se quiser jogar, vem. Patrese. DJ Patrese. Derlanda Saideira. Se quiser jogar, vem. Meu parceiro chileno. Doutora Emídio também. Tiago Tormento, Raíssa Camila. Aí, Marcinho! Galera do camarote, o Marlon Beach também já na área. Vamos nessa, vamos lá! Vem dançando, vem dançando, vem dançando. A GDS comigo também. Galera do Guamada TF. Toda a rapaziada da pedreira. Todo mundo junto e misturado, assim, ó. Me dê, babagem. Solo tú me enloqueces. Y solo tú mereces. Que te diga al oído las cosas. Ya, ya te forró no 12. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami. Y ahí, Caribe. Bora, nene, bora, nene. Vamos a pegarnos como. Vai pra cima, vai pra cima. Si necesitas reggaetón. Uhul. Sigue bailando, mami. Emiro, prepara, desgraçado. Desgraçado. Vamos a pegarnos como animales. DJ Patrese. DJ Patrese. DJ Patrese. Vem assim, ó. Atenção, novinhas, tá na hora. Atenção, novinhas. Dance, dance. Bota a mão direita na cabeça. E o quê? Bota a mão esquerda também. Agora, desce, desce, desce, desce. Vai no chão. Toda a família Crocodilo Live também, sempre com a gente. Aqui do Crocodilo. Aí, deputado Arlan. Vamos lá, garoto. Vai no chão, novinha. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Provocar desse no quadradinho, pra te provocar desse no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho, no quadradinho, tim, tim. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Tão, tão, tão, tão. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, vai, vai, vai, vai. Pra te provocar desse no quadradinho. Bora aquecer! Já já forró no 12!